Trabalhando com verbos. A. Responda afirmativamente às perguntas no presente. 1. Vocês podem me ajudar? Podemos. 2. Vocês querem sair? Queremos. 3. Vocês conhecem bem o país? Conhecemos. 4. Vocês desistem do trabalho? Desistimos. 5. Vocês insistem nesse assunto? Insistimos. P. Responda. Siga o exemplo. Quem decidiu a questão? Eu. Eu decidi a questão. 1. Quem assistiu à reunião? Nós. Nós assistimos à reunião. 2. Quem dividiu os lucros? Eles. Eles dividiram os lucros. 3. Quem perguntou por ele? Eu. Eu perguntei por ele. 4. Quem assinou o contrato? Os diretores. Os diretores assinaram o contrato. 5. Quem falou com Mário? Eu. Eu falei com Mário. 6. Quem recebeu a correspondência? Eles. Eles receberam a correspondência. C. Responda negativamente. Siga o exemplo. Ele está desistindo do negócio? Insistir. Não, não está. Ele está insistindo no negócio. 1. Ela está chegando agora? Partir. Não, não está. Ela está partindo agora. 2. Vocês estão proibindo a entrada dele aqui? Permitir. Não, não estamos. Nós estamos permitindo a entrada dele aqui. 3. Você está abrindo o cofre? Fechar. Não, não estou. Eu estou fechando o cofre. 4. Vocês estão respondendo? Perguntar. Não, não estamos. Nós estamos perguntando.